mais forte o olhar e o coração bateu. Eu tive a certeza, é você e eu. Tudo encaixou tão bem e a gente foi além. E o coração bateu. Eu tive a certeza, é você e eu. Um gosto pra gostar, um amor pra amar, uma boca pra beijar, uma cama pra deitar, um querer querendo mais, um cochilo nós dois bem em paz. Sonhar alto nunca é demais. Se ganhei, me ganhou, veio pra ficar e ficou. Foi bom ficar do lado da paixão, como é bom. Procurei e achei. Nosso amor não tem comparação. Quando te vi chegar, brilhou mais forte o olhar e o coração bateu. Eu tive a certeza, é você e eu. Tudo encaixou tão. Amor.